compreensão, de entendimento. E ela incorpora até qualquer tipo de crença ou de não crença. Mesmo a pessoa, por exemplo, que ela seja ou agnóstica ou que não tenha nenhuma crença, ela tem essa opção em função da sua, do seu tipo de espiritualidade. Então, apesar de ela não se declarar, né, que não tem espiritualidade, ela tem sim, porque ela confronta, né, a sua espiritualidade com esse caminho de não crença. É isso. Doutor Fábio, você gostaria de complementar essa diferença entre espiritualidade e religião? Será que religião seria algo mais organizado, que envolve uma instituição, e espiritualidade seria um caminho mais pessoal, que acho que é muito um bom conceito que as pessoas têm por aí? É isso mesmo. Quando nós vamos os textos, né, dos livros médicos que existem sobre o tema, ou nos artigos publicados a respeito do tema, a separação é essa. Religiosidade é a busca do que é o divino, do que é o sagrado, do contato com o que se entenda como sendo Deus ou o que transcende, através de uma forma estruturada que compreende muitas vezes ritos, práticas pré-determinadas. Então, seria que, para falar com Deus, eu uso determinadas práticas, que são determinadas pelas religiões, né, da qual a pessoa decide se engajar. A espiritualidade já é uma busca pessoal. A pessoa não está afeita, não está interessada, não está engajada em nenhuma prática organizacional e decide fazer isso de uma forma pessoal. E aí, cada um acha o seu jeito, né? Alguns têm em casa formas de prática privada, então eu não vou a lugar nenhum, mas em casa eu tenho o meu jeito de falar com o que eu entendo que seja Deus, e ela acaba adotando essa prática pessoal. Ela não usa um sistema organizado para isso acontecer. Então, do ponto de vista de definição do que se usa hoje na ciência, na publicação de artigos, é basicamente isso. O que faz com que nós tenhamos hoje, na prática de pesquisa, né, vários instrumentos que são questionários que a gente usa com os pacientes, e os questionários para a religiosidade são distintos dos questionários de espiritualidade. Então, se eu quero estudar religiosidade, eu tenho um determinado número de questionários para usar. Se eu quero estudar espiritualidade, eu tenho outros questionários. E tem questionários que são um mix dos dois. Entendi, interessante. Essa ia ser a minha próxima pergunta, porque a gente sabe que existem vários estudos, né? Hoje fala-se muito do papel da espiritualidade na saúde, né? Como promoção de bem-estar, promoção de qualidade de vida. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de espiritualidade ou religiosidade? Porque quando a gente fala de religiosidade, por exemplo, a gente está falando de um grupo organizado de pessoas, então, que é um pouco esse conceito que você estava falando. Então, a pessoa tem um contexto social, ela tem... Isso afeta de outras maneiras do que a espiritualidade, porque a espiritualidade, se ela está fazendo sozinha na casa dela, ela não faz parte de um grupo, ela não tem esse contexto social. Então, de que maneira a gente consegue trabalhar isso na saúde quando a gente está, por exemplo, com um paciente? Da sua experiência. Olha, tem inúmeras formas de trabalhar isso, né? Nos estudos que nós sabemos, quando você está buscando a religiosidade, você tem ganhos para a saúde que são ganhos que extrapolam o contato com a sua própria fé. Então, por exemplo, quando você está num sistema organizado, você, às vezes, quando fica doente, tem uma necessidade, você tem todo um network de pessoas que podem te ajudar, né? Desde dar apoio psicológico, dar uma sustentação de diversas formas e até financiar tratamentos ou coisas do tipo. Então, você acaba se sentindo suportado até num nível muito, muito prático do dia a dia. Né? Quando você está sozinho, você e a espiritualidade, você usa menos esse network. Né? Você está você e a sua fé. Né? E aí que realmente percebendo mesmo como uma pessoa lança mão desse contato, né, com essa fé, com o serviço pessoal da saúde. Então, os ganhos são muito diferentes. Eu vou te dar dois exemplos muito curtos. Né? Nós temos lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Placer, que é o grupo que estuda espiritualidade lá, um homeopata, que é o Julião, o Marcos Julião, e ele fez um estudo com homeopatia e ele aboliu a consulta homeopática, porque uma das críticas é que a consulta homeopática per se já é um tratamento. Então, ele usou um outro critério, porque senão, na hora que ele fosse publicar, uma das críticas seria, bom, esse paciente que passou pela consulta homeopática já se tratou. Ele seria uma variável interferidora no resultado. Né? Então, a gente procura tirar um pouquinho esse caráter, quando você quer ver a espiritualidade só, você procura tirar esse caráter do suporte da entrevista. Um outro exemplo, que também é muito rápido, é um estudo que foi feito pela Adriana Splendori, que é ela mexe com mandalas, e nós fizemos lá um questionário de experiências espirituais diárias. Existe um questionário sobre isso. E aí nós fizemos 6 sessões de mandalas com as pessoas. A mandala é uma forma de conectar-se com o seu inconsciente, essa conexão sai através dos desenhos da mandala. Né? Pois bem. Depois das 6 sessões, nós reaplicamos o questionário de experiências espirituais diárias. E foi muito interessante, porque as pessoas, num primeiro momento, elas têm a tendência a responder coisas do tipo: eu sinto Deus, tudo bem na minha vida, eu sinto a presença de Deus cotidianamente e tal. Depois que elas fazem esse ciclo de imersão, vamos dizer assim, o questionário muda completamente. Elas passam a se questionar um pouco, né? Porque a primeira resposta das pessoas que estão num sistema organizado de religiosidade é uma resposta meio automática, né? Meio que é uma resposta padrão. As pessoas às vezes não pensam muito para responder. E depois que elas têm uma imersão, uma experiência no inconsciente, uma experiência com elas mesmas, elas passam a ganhar um pouco mais de crítica na resposta. Então, eu acho que essa é uma diferença importante entre um e outro. Entendi. Muito bom, obrigada. Monge Josan, pegando um pouco o gancho do Dr. Fábio, você é da coisa da espiritualidade na saúde, depois a gente vai entrar na questão do envelhecimento em si. Você é membro fundador da organização Interfé em Saúde e Espiritualidade. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, porque espiritualidade e saúde é uma coisa que agora tá se falando muito mais, né? A gente vê equipes em hospitais e tal, uma coisa que hoje é muito mais bem aceita. Meu pai faleceu aqui nesse hospital, né? Há 13 anos esse ano. E ele, a gente budista e vieram os monges, né, com os robes laranja e tal, todo mundo careca, e foi um espetáculo, assim, era uma coisa, tipo, todo mundo assim, não, mas por que esse povo está aqui, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Foi uma coisa muito, assim, vista com uma certa, né, restrição, assim, e hoje é uma coisa mais bem aceita, imagino, dentro da mídia hospitalar, tipo, do ambiente da saúde. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa coalizão, por que ela foi criada, o que ela tem feito nesse sentido da saúde. A coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade, ela foi criada em função de uma necessidade da rede hospitalar. São os hospitais que procuraram a formação, né, dessa coalizão. E ela é que reúne, ela lida com essa interreligiosidade, além da interreligiosidade, que nós chamamos de interfé, que inclui todos os tipos de crença, ou mesmo a não crença. Por que essa necessidade dos hospitais? De uma forma geral, os hospitais de São Paulo têm como entidade mantenedora uma instituição religiosa que lida com capelanias. Né? E tanto a parte de atendimento aos pacientes quanto a parte administrativa, essa entidade religiosa teve que sair e ir para trás, né? Os bastidores. Por quê? Porque esse voluntariado não tem sentido no atendimento ao paciente. Porque se há um erro médico, como é que você explica uma pessoa sem formação, sem qualificação, atendendo um paciente? E quando há alguma questão, é a entidade mantenedora que vai responder judicialmente por aquilo, né? Então teve esse afastamento da religiosidade no atendimento voluntário dos pacientes. E foi privatizado isso, né? Profissionais, né, que assumiram, né, esse cuidado do paciente, a rede médica, a equipe médica toda, fora daquele padrão religioso. Agora, essa administração laica, ela quer otimizar também o atendimento, modernizando o hospital, comprando equipamentos de ponta, né? E para isso precisa ter um auxílio em termos de empréstimo para poder se adequar e se modernizar. E essas instituições hospitalares recorrem a organismos que vão financiar ONGs num nível não tão lucrativo, né, digamos assim. Agora, essas instituições, para fazer o empréstimo, elas têm algumas exigências, algumas normas, entre elas que o paciente ele tenha um cuidado de saúde integrativo e que esse cuidado de saúde não seja só com relação ao corpo do paciente, à sua parte física, mas que ele receba um cuidado psicológico, psiquiátrico, social, religioso, assistencial, tanto ao paciente quanto aos familiares. Então, os hospitais, hoje em dia, quem entra no hospital preenche uma ficha e declara sua religião, se quer ou não ser atendido, quem que a pessoa quer. E o hospital tem que atender isso. Então, isso não é só uma norma declarada em papel, ele precisa funcionar mesmo na prática. Isso vai ser uma coisa que vai influenciar a nossa saúde, da sociedade de uma forma geral, aos nossos parentes, a nós mesmos, né? Mexe com muito, mexe com a sociedade isso. Bom, e a quem o hospital recorre quando ele precisa de um ministro religioso? Então, ele precisa saber, essa pessoa que vem desse ministro religioso, ele precisa ter qualificação também. Ele não pode interferir no atendimento médico que ele está recebendo, né? Ele pode ter conflito com a equipe médica. Ele pode atender um paciente, sim, mas ele não pode fazer um rito dentro do quarto do hospital, não tem a parte litúrgica dentro do quarto do hospital. Então, ele tem que ser qualificado, ele tem que receber treinamento, ele tem que ter uma identificação. E tudo isso é o que a coalizão ela se propõe, a ter esse treinamento, né, a qualificar essas pessoas para que elas possam, sim, atender eles vão atender o familiar ou o parente no ambiente hospitalar. Isso leva, por exemplo, esses encontros interreligiosos a um nível um pouco mais profundo do que simplesmente o diálogo, porque nós, os ministros religiosos, vamos nos encontrar nesse ambiente hospitalar, nos corredores, né? E sem dúvida nenhuma, a gente não pode ter esse intuito proselitista, porque você não sabe quem você vai atender. Né? Então, se uma pessoa que é numa situação emergencial ou está no leito de morte, não dá tempo de pegar o telefone e chegar alguém, você está lá e é chamado, você é que vai lá e tem que de alguma maneira atender isso da melhor possível, de maneira possível, dentro da fé do paciente. Então, você tem que ter noções também, né, de como fazer isso, tem que ter essa noção religiosa. O interessante é que aqui mesmo nesse auditório, em maio, a coalizão vai dar um seminário que vai tocar nesse ponto que o doutor falou agora há pouco, né? Dessa questão de como influencia a espiritualidade na saúde da pessoa, na qualidade de vida, de bem-estar, no processo de envelhecimento de uma pessoa também, né? Que lida com vida, né? E esse seminário ele vai estar voltado as questões acadêmicas da comprovação estatística, científica, do real benefício de ter uma religiosidade, uma crença, em termos de saúde humana. Então, ela vai evitar essa somatização, o adoecimento, então, evita, libera leitos do hospital, né, para que outras pessoas sejam atendidas. Então, diminui o adoecimento. Quando a pessoa ela está em tratamento, essa parte da religiosidade diminui o tempo de internação no hospital e diminui a taxa de retorno também. E esse cuidado integrativo, em termos psicológicos e sociais também, não adianta, por exemplo, uma pessoa está somatizando porque ela está desempregada há 5 anos. Quando você dá um treinamento, recoloca essa pessoa, né, de novo no ambiente corporativo, você possibilita novamente o trabalho para essa pessoa, um salário, ela deixa de adoecer. É óbvio, né? Então, mesmo em termos da lucratividade do hospital, porque até disso, né, foi tratado em reuniões da coalizão, o período mais lucrativo de um hospital é o período imediato à internação do paciente. Esse período de 2 a 3 semanas de cirurgia, de internação, de cuidado mais intensivo, que é o período mais lucrativo para o hospital. Depois o hospital se torna um hotel de luxo, né? Servindo refeição, soro aqui, um soro lá, mas a parte mais lucrativa para o hospital é essa, é inicial. Então até isso, né? Liberação de leitos para o hospital também é vantagem, né? Também é vantagem. Então esse tempo de internação menor. Então é aquela coisa, né? O poder e a força da grana erguendo e destruindo coisas belas. Mas por caminhos, né? Por caminhos que são outros, a religiosidade, a saúde está sendo beneficiada, mexendo conosco, com a sociedade. Legal. Obrigada pelo esclarecimento aí da coalizão. Doutor Fábio, agora falando mais da questão do envelhecimento em si, da sua experiência, porque você está muito envolvido com a questão do envelhecimento e da espiritualidade também. A experiência que você tem em consultório, de pesquisa, de literatura, a gente consegue dizer que a espiritualidade promove um melhor envelhecimento? Quem tem uma espiritualidade ou quem tem quem participa de uma religião organizada tem um envelhecimento melhor? Sim. A resposta é sim. Isso já existem dados de literatura, né, mostrando que a religiosidade e a espiritualidade têm uma influência positiva no processo do envelhecimento. Já tem alguns estudos bem interessantes mostrando isso. Existem alguns cujos achados tenham te chamado a atenção ou que tenham sido inesperados? Sim. Existe uma meta-análise feita na Austrália. Meta-análise é quando você tem vários estudos científicos, né? E um determinado pesquisador junta todos esses estudos e tenta tirar uma conclusão única. Às vezes temos uma pesquisa com 100 pacientes, outra num lugar, outra com 20 no outro, outra com 30 no outro, e aí a pessoa junta tudo e conclui os 200 casos de uma vez só, desde que os estudos tenham metodologias comparadas. Né? Existe uma meta-análise australiana que analisou cerca de 100 mil pacientes, juntando vários estudos, e mostrou que a prática religiosa ela é um preditor independente de qualquer tipo de mortalidade. Ou seja, pessoas que... E aí o que era a prática religiosa? Pessoas que vão a um templo, seja em qual for, né, numa frequência média de uma vez a duas por mês. Então, daí saiu o primeiro estudo, a primeira variável, que era a variável de frequência a tempo. Então, um dos indicadores é pessoas que vão ao templo. Então, isso chama-se prática organizacional. Então, existem estudos com prática organizacional. organizacional, mostrando que as pessoas que têm uma prática organizacional envelhecem melhor. Depois apareceram estudos com prática privada. Prática privada são aquelas pessoas que não vão ao templo, mas em casa têm um ritual de leitura, né? E quando nós fizemos os estudos de adaptação de prática privada aqui em São Paulo, a coisa mais gozada era que os idosos não perdiam as missas que são transmitidas por rádio e televisão. Isso aqui era considerado prática privada, né? Então, por exemplo, você, qualquer um que fosse bater na casa do idoso na hora que o padre Marcelo estivesse falando, provavelmente a campainha ia tocar e ninguém ia atender, porque a pessoa estava ouvindo o padre Marcelo, né, que foi um recorde de prática privada. Então, a capacidade, o idoso, muitas vezes, a gente entra no quarto do hospital, está ali passando uma missa ou passando um determinado culto, enfim. Então, a mídia acabou tendo uma importância muito grande na prática privada. E tem estudos com prática privada e várias doenças, várias causas de mortalidade. Eu vou depois entrar um pouco mais nisso. E existe o que para nós é a grande variável, né, que é a religiosidade intrínseca. Qual é a religiosidade intrínseca? É aquele sujeito que faz o que a sua religião ou a sua crença professa. Então, uma coisa é você receber uma série de preceitos, né? Você não vai matar, você não vai cobiçar a mulher do outro, enfim, qualquer outra coisa. Outra coisa é você fazer, né? As pessoas que se beneficiam da prática religiosa para a saúde são as pessoas que acreditam naquilo que a religiosidade delas indica e praticam, né? Quer dizer, não adianta nada você ser o editor do jornal da paróquia, ou você recolher o dízimo, se você saiu do seu templo, você se porta de um jeito diferente da sua prática. Então, só vão ter os benefícios a nível de saúde aquelas pessoas que de fato praticam o que acreditam. Ah, mas e o ateu? Sujeito que não acredita em nada, ele não vai ter benefício? Não. Se ele tiver uma vida ética, né, do ponto de vista de humanismo ou humanitária, ele também tem esses benefícios, né? De uma certa forma, ele vivendo de um jeito ético, porque muitas vezes as pessoas podem não ter uma fé ou uma crença, mas elas acreditam numa vida social, respeitando valores humanísticos e éticos. E quais são os benefícios para a saúde? Como já citou alguns, no que se refere a uma menor procura a serviços de saúde por outras causas, um menor tempo de internação hospitalar, as pessoas saem mais fácil dos pós-operatórios, mas a grande vantagem é na doença crônica, em pacientes que têm doenças crônicas. O controle do diabetes, o controle da hipertensão, a artrite reumatoide, a forma como as pessoas levam as doenças crônicas muda muito de acordo com o perfil de religiosidade e espiritualidade da pessoa. E aí entra um outro conceito, se você me der mais dois minutos, é o conceito do coping, né? Existe um coping religioso. O coping religioso é como você aceita a condição de saúde que lhe é imposta, né? Então, tem o coping religioso positivo e negativo. O religioso positivo é quando a pessoa fala: puxa, eu fiquei doente, o que eu tenho que aprender com essa doença? Por que ela veio para mim? O que eu posso fazer para trabalhar em conjunto com Deus, ou com um ser superior, para que a minha evolução seja boa? Então, isso é o coping positivo. E tem o coping negativo. O coping negativo é aquela pessoa que briga com Deus, ou briga com o sagrado. Por que eu? Porque não há vizinho. Minha vida foi sempre tão direitinha, por que isso acontece comigo? O que eu fiz? Né? Fiz nada, porque eu não mereço isso. Né? Isso é um pouco negativo. Então, essas pessoas que têm essa relação durante a doença com o que é divino, colocando, delegando a culpa, né? Quer dizer, a culpa não é minha, né? Isso aí é o que a gente chama de culpa em delegativo, né? Quando ele não fez nada e alguém fez, essas pessoas não têm, em geral, uma evolução muito boa. São as pessoas que abandonam o tratamento, são as pessoas que pulam de religião em religião, né? Não, essa religião não me atende mais, então eu vou procurar outra que também não vai atender, que eu vou procurar outra que também não vai atender, elas ficam batendo. Monge, você gostaria de falar um pouco da sua experiência como monge e de pessoas, por exemplo, com doenças crônicas que porventura vão até o templo em busca de respostas ou que tem um pouco positivo, um pouco negativo? Você poderia compartilhar um pouquinho? Claro. Como líder religioso, né? Eu quero abordar, eu achei que o Tássia falou do outro. Excelente, excelente. A etimologia da palavra religião, ela tem, na verdade, umas três raízes. Uma delas vem da palavra religare, que normalmente é o que as pessoas mais citam, mas ela tem o sentido da religiosidade, no sentido de fazer religiosamente alguma coisa, fazer todos os dias, né? Fazer isso de uma maneira sistemática. Então, tem essa raiz também, essa conotação. Mas a palavra religião também tem a raiz de relegere, não só religare, mas o relegere de reler, de reinterpretar, de ressignificar as coisas. E aí essa é a grande vantagem da prática da religiosidade, né, em termos de saúde. Porque é a maneira como a pessoa aceita as circunstâncias que acontecem, as situações que acontecem no seu dia a dia. Quando ela sabe reinterpretar, reler a chegada daquele acontecimento, ela não é afetada. Então ela não somatiza. Quando ela fala, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Ela vai sofrer duplamente, triplamente. Eu acredito que a maior parte das pessoas, como você tem o artista, né, que faz um desenho, a nossa religiosidade vai ficar aquele garrancho abandonado, esquecido na infância, e que a gente precisa voltar a praticar para que a gente possa resgatar a religiosidade num nível superior. Porque eu acredito assim que a grande parte da religiosidade das pessoas, ela se dá naquilo que eu chamo da teologia da retribuição. Eu faço isso e eu quero aquilo em troca. Eu me comporto de tal e tal maneira, mas eu quero não adoecer, eu quero não ser fechado no trânsito, eu não quero que o semáforo fique vermelho quando eu estou com pressa. Então, o semáforo, ele pisca. Ele tem o seu tempo, né? De vermelho, de amarelo, de verde. Mas quando você começa, por exemplo, a lutar religiosamente com aquele vermelho, poxa, hoje eu estou com pressa e ele ficou vermelho. O que eu fiz para merecer isso? Não tem razão de ser. Não tem essa barganha do sagrado, né? O semáforo é algo racional, que você vai interferir colocando o seu conceito de religiosidade, de barganha com o sagrado. Então, quando o semáforo fecha, você fala assim, bom, pronto, fechou. Tem que esperar. Abriu, você anda. Não tem a ruminação daquele sentimento de culpa ou de afetação, né, pelo acontecimento, né? Então, não tem duas cabeças lá, né? E o fato. E o fato só. Então, quando as circunstâncias que acontecem com cada um de nós é interpretada de uma forma positiva, seja ela qual for, por exemplo, quando a gente aceita que aquilo que era difícil para nós, quando nós tomamos contato com aquilo a primeira vez na nossa vida, por exemplo, uma equação de matemática que eu não conseguia resolver, sofreu muito. mas adquiriu experiência e aprendeu a resolver a equação. A equação deixa de ser um problema. E faz parte de você saber resolver aquela equação, aquele sistema, seja o que for. Então, se a gente tivesse que abrir mão da memória dos sofrimentos que nós tivemos, passamos na vida, a gente teria que abrir mão também, jogar no lixo, a sabedoria adquirida. Então, ninguém quer jogar fora a sabedoria adquirida, mas não quer os problemas. Por quê? Eles são inerentes, né? Eles estão ali, né? Então, como que eu interpreto, né, o que acontece? Por exemplo, não é porque a gente é longe que não tem crise, né? Tem crise sim. Alguns anos atrás eu tive uma crise, alguns questionamentos, né, em termos de caminho, e esses questionamentos são fundamentais para a nossa visão, para ampliar, né, as nossas perspectivas e tudo isso. E esses pensamentos que ficam recorrentes, eles são terríveis para a nossa saúde. Esse pensamento ruminante, né, vicioso, porque ele fica num loop vicioso. Você faz um caminho pela sua rede neural e reforça aquele caminho na volta seguinte, e reforça, e não consegue sair dele. Ele pode ser um reforço bom, pode ser um reforço ruim, pode ser um reforço depressivo. E você fica saindo naquele ciclo e algo precisa tirar você daquele ciclo. Às vezes você precisa do auxílio do remédio para sair do ciclo. Mas quando você sai do ciclo com o auxílio do remédio, mas não resolve o ciclo psicológico, aquela fonte, você volta para ele. Como que a gente sai daquilo? E eu tomei contato com uma prática do budismo tibetano, que é um mestre que se chama Tsangpa Gyalpa ou Gyalpa, eu não sei a pronúncia do budismo tibetano, mas ele é fundador da linhagem Trungpa do budismo tibetano. E ele escreveu aquilo que é chamado de os três mantras ferozes. E esses três mantras ferozes, quando eu li isso, eu entendi assim, na primeira leitura. Ele dizia assim, são duas frases muito parecidas, ele diz assim, seja lá o que acontecer, para mim está bom. Seja lá o que acontecer, está bom. Então, essa é a primeira atitude que você tem que ter. Né? Agora, elas são muito paradoxais, as colocações, porque, de uma certa forma, como assim qualquer coisa que acontece para mim está bom? Tem coisas que acontecem para mim não está bom. Então, elas são muito paradoxais. A segunda, que é muito parecida, né, o segundo mantra feroz, diz assim, qualquer situação está boa. Então, é com relação ao que vai acontecer. Aconteça o que acontecer, para mim está bom. E a outra é, a situação aconteceu. E qual é o meu enfrentamento? É considerar que, seja lá o que for, para mim está bom. E a terceira é muito interessante, porque essa parece ser totalmente paradoxal. Ela diz assim, eu realmente não preciso de coisa alguma. Será, né, que a gente realmente não precisa de coisa alguma? É muito interessante. A primeira frase, esse comentário não é muito usual, né, mas eu vou colocar esse comentário. Essa coisa de aconteça, o que acontecer para mim está bom, é aquilo que o doutor abordou, que é isso, algo que o Dalai Lama tem falado muito ultimamente. O que ele diz? Ele diz que o ser humano, possibilidade de ser feliz está aberta para qualquer ser humano. Mas, mesmo para aquele que é agnóstico ou ateu, mas com uma condição, que aquela pessoa tenha uma vida ética. Porque sem essa vida ética, relacional, a vida em sociedade, tudo isso é ética. Não é falso moralismo. Moralismo é uma coisa e ética é outra. Né? A ética está numa posição superior, né? É ética que depois vem moral, que vem lei, etc. Certo? Então, assim, se eu quiser ter uma vida feliz, eu preciso ter uma vida ética. É uma vida ética. Porque senão vão acontecer coisas muito desagradáveis. Eu vou ser massacrado pelas outras pessoas se eu não tiver uma vida ética. É isso que acontece, fundamentalmente. Né? Mas, fundamentalmente, eu preciso estar bem comigo mesmo. E nesse estabelecer comigo mesmo, eu tenho que entrar nessa parte ética. O que eu ando fazendo na minha vida, né? O que, que eu faço? Outro dia eu vi um discurso de um policial federal dizendo assim, esse dinheiro que vem através da corrupção parece um dinheiro maldito, porque ele entra no bolso, sim. Aparentemente é um dinheiro que entra, que é bom. Mas, 3 meses depois, quebra o motor do meu carro, gasto exatamente aquele dinheiro para consertar o motor, certo? Pode ser que tenha sido uma coincidência, mas na consciência da pessoa, ele se separou do sagrado. Porque ele sabe que fez algo ruim, não precisa o testemunho de outra pessoa. A pessoa sabe. É o gafanhoto, né? A consciência, a análise, né? Dos meus atos, do ato de cada pessoa. Então a primeira frase, o primeiro mantra feroz, a prática dele, a reflexão dele, lidar com ele no dia a dia, vai mostrar isso. Poxa vida, eu estou no trânsito, eu não estou fazendo nada, eu estou na minha faixa, está tudo certinho, e vem uma pessoa e bate no meu carro, eu saio tranquilo, porque eu não fiz nada de errado. Eu não tenho porquê sair do meu eixo. Eu tenho uma frase pessoal, que eu criei para mim mesmo, que diz assim: somente uma mente perturbada pode ser perturbada. Somente uma mente perturbada pode ser perturbada. Quando você está no seu eixo, ninguém te demove. Então, se você entendeu a primeira frase, o primeiro mantra feroz, quando está tudo bem, você não dá um motivo para algo acontecer. E se aconteceu, eu sei que não fiz nada. Não é porque aconteceu comigo, agora aconteceu, é a circunstância. Ortega y Gasset dizia, né, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Está lá, não dependeu de mim. A parte do eu estou fazendo. Aconteceu as circunstâncias? Vamos ver, qual é o seu telefone, facilita o pagamento, vamos fazer o orçamento, tem seguro, não tem seguro. Ok, é um prazer conhecer você aqui no trânsito. Né? É assim que se vive em sociedade, não é? Como é que a gente resolve? Quando tudo dá certo, está tudo bem, mas quando está errado, como é que a gente resolve? É isso. O segundo é, aconteceu, toda situação, aconteça o que acontecer, qualquer situação é boa, não era nada. Poxa, o que, que esse segundo mantra significa? Significa, aconteceu algo, não está mais na linha de eventos possíveis. Aconteceu, mas como que eu lido com isso? Tem que estar bem, eu preciso receber aquilo. O professor deu uma equação, vou aprender, vou lidar. Conseguiu? Poxa, vou aprender também. Resolve a equação, aprende a resolver a equação, ok. Aprendeu, experiência, sabedoria. Né? E a terceira, eu não preciso de coisa alguma, ela está tão relacionada com a espiritualidade, porque ela é a própria base do budismo. O budismo, ele diz que nós sofremos por causa dos 3 venenos. Os 3 venenos são ganância, raiva e ignorância. Ignorância do budismo não está relacionada ao nível de conhecimento formal. Ela está relacionada ao como que eu vejo a realidade. Se eu ignoro como são as coisas, ou se eu tenho um conceito sobre as coisas, eu vou agir segundo esse conceito. Quando eu mudo o conceito, ou mais especificamente no budismo, quando eu retiro todos os conceitos, eu começo a ver as coisas assim como são, a realidade assim como é, e não tem um enfrentamento com essas coisas. E essa parte de preconceito, de enxergar a realidade de uma forma plena, no budismo, é enxergar que as coisas não são coisas, que nós somos uma unidade. Essa unidade, esse, vamos dizer, esse ser maior, vai se manifestar como cada um de nós. Como é que a gente sabe disso? Através da meditação, a gente pode chegar, né, a vivenciar, a constatar isso, essa realidade desse ser interior, que não envelhece, né, que não passa pelas idades. Então, isso é muito confortante quando a pessoa chega nesse ponto e vê isso, que não envelhece e que também não morre, porque se tem algo que é comum a todas as religiões, é essa constatação, essa visão de que a morte não é a extinção. Jesus, eu queria só cortar um pouquinho para pegar um gancho para a próxima pergunta. É muito interessante, mas eu queria voltar sobre a questão. É super interessante fazer, que a gente tem um monte de perguntas aqui. Okay. E eu queria voltar um pouco para a questão do envelhecimento, desculpa, mas só pegando o seu gancho. É, uma das coisas que a gente observa é que, isso eu vejo assim, de tipo, pais de amigos, meus pais. Quando as pessoas começam a ficar mais velhas, elas parecem que começam a buscar uma espiritualidade, elas começam a resgatar uma espiritualidade que um dia elas tiveram. Vocês conseguem observar isso no seu consultório, no templo, que à medida que o tempo passa, à medida que a pessoa fica mais velha, ela busca mais uma religião barra espiritualidade, ou isso é só uma coisa que a gente vê assim, um caso ou outro, e se isso de fato é algo que se pode constatar, por que que isso acontece? É a questão de, estou chegando mais perto da morte, será que eu não sei o que, que vai acontecer? É, por que que isso acontece? Dr. Fábio, se você quiser começar. As pessoas tendem a procurar assim, elas tendem a se importar mais com isso, porque o momento da passagem, né, o momento da morte, de uma certa forma está chegando, e as pessoas começam a se questionar a respeito do que pode acontecer com elas, como é que isso vai acontecer. E aí nós percebemos dois grandes grupos, pelo menos no consultório e o que a gente percebe de dados. Né? Primeiro é um grupo das pessoas que nunca acreditou, né? São pessoas que viveram as suas vidas cotidianamente, cuidando dos seus interesses financeiros, profissionais, pessoais, familiares. Essas pessoas, quando se aproximam da morte, elas costumam chegar muito ansiosas, algumas deprimidas, né? E a qualquer custo buscam resgatar esses valores, né? E aí elas tendem a retornar para suas formações religiosas de base, né? Então, se elas foram educadas no catolicismo, no cristianismo, no judaísmo, né? E elas procuram resgatar isso, mas frequentemente isso não dá certo, porque elas estão muito distantes disso, né? Então, nestas pessoas, é comum a gente indicar práticas contemplativas, como uma forma de colocar um degrau aí para a pessoa depois ir para um outro nível. Essas práticas contemplativas acabam sendo a meditação, seja ela de que linha for, a yoga, tai chi, enfim. São momentos onde a pessoa para um pouco esse processo mental, que ela fica correndo atrás do rabo, e começa a se perceber um pouco. Frequentemente, nessas práticas contemplativas, ela vai começar a entrar em contato com o que o Osho falou, né? Com o seu próprio erro, com a sua própria, seus próprios questionamentos. E muitas vezes, daí para ela ir para uma determinada religião, ou retomar uma religiosidade, ou retomar uma espiritualidade, é mais fácil. Porque para isso acontecer, ela primeiro precisa aquietar a mente. Essas pessoas vêm muito perturbadas. No fundo, no fundo, eu acho que elas estão com muito medo. Né? E muitas delas são céticas. Né? Elas trataram da sua vida civil, da sua vida social, mas elas se desligaram completamente do seu lado espiritual. Né? E religar, né, no aspecto que o Anjo comentou, do nada é um pouco mais complicado. Né? Esse é o primeiro. O segundo grupo, não. O segundo grupo é aquele que já vem com uma determinada religião, já vem com uma determinada prática. E esse grupo é muito fácil, muito tranquilo. Porém, como o próprio monge comentou, mesmo nesse grupo, nessa terceira idade, sempre existem questionamentos. Primeiro porque, ao aproximar-se da finitude, né, todos nós fazemos questionamentos e fazemos revisões. Né? E essas revisões, se você não tiver naquela religiosidade intrínseca que eu havia comentado, se você tiver no extrínseco, essas revisões podem ser muito perturbadoras. Né? Então você tem que estar preparado, porque é a hora onde voltam aí alguns questionamentos de vida, algumas posições tomadas, problemas familiares, problemas com filhos e tudo mais. Então, nessa hora é que a gente realmente vê se a pessoa está ou não está muito bem posicionada, muito bem alicerçada, tranquila. Né? Quanto mais ela tiver fundamentos para isso, mais fácil vai ser. Tem um outro aspecto importante também na terceira idade, né? Que muitas vezes é muito comum, isso todo mundo que faz geriatria vê isso, você tem muitos idosos que estão acamados, que estão em casas, ou em casa de repouso, ou instituições asilares, ou mesmo acamados em casa com um cuidador. Isso é uma coisa que, na minha prática, aconteceu frequentemente. Então, você às vezes tem famílias, né, de uma determinada religião, judaica, católica, enfim, qual for, só que no final da vida, esse idoso passa 90% do tempo dele com um cuidador. E frequentemente tem uma religião ou uma espiritualidade que difere do paciente. E nessa hora, como aquele cuidador é a companhia daquele paciente, frequentemente o paciente começa a ser alimentado com outras práticas religiosas e outras crenças. E frequentemente nessa hora ele faz novas descobertas. Né? E que é muito rico para ele. E, muitas vezes o cuidador ele é um veículo de práticas espirituais que muitas vezes a família nem percebe, né? E o idoso frequentemente está ali recebendo novos insights, novas possibilidades, e faz ele pensar, isso alimenta a chama dele de novo. Né? E isso é muito rico no cuidado do paciente idoso, essa possibilidade de ressignificar. Né? Então ele não só tem a possibilidade de se religar, como se repaginar como um monge comunitário. Eu gostaria de ouvir um pouco. Você fez parte de um templo lá em Pacaembu, né? Sim. Perto do estádio. Tem muitos idosos que participam. Como é que é a participação deles? Por que eles buscam participar de práticas budistas? São pessoas que vêm, por exemplo, de outras religiões e que se desiludiram? Ou elas estão se ressignificando? Como é que é isso? Essa busca da ressignificação é muito palpável, assim. Os idosos que vêm, as pessoas que envelhecem, né, na sua prática, que já praticam há muitos anos lá, mas tem esse idoso que nunca frequentou, que vem assim muito curioso, né, muito em termos da curiosidade sobre a meditação. E muito auxiliado pelo budismo, né, que está acontecendo de mindfulness, né. Então, principalmente as técnicas de mindfulness é que mais trazem pessoas, assim, que mais chamam a atenção, a curiosidade, despertam a curiosidade das pessoas. Né? Novamente, né, a fala do doutor assim, perfeita em termos da velhice, né, o paciente que está no leito, sobre o cuidado paliativo, o paciente terminal. Eu diria que muitas das pessoas, as pessoas que se prepararam durante toda a sua vida, né? Porque o que nós fazemos hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, é o que vai acontecer na nossa vida sempre. Então, é através desse preparo, dessa aceitação diária, que a morte, ela tem sim a questão pontual, mas o budismo, a gente diz que nascimento, morte, é um processo contínuo. Nós estamos envelhecendo agora. Não tem parada nesse processo. Nós estamos assimilando e desassimilando, né? Em todos os momentos. Né? Então, a gente tem essa capacidade de nascer a cada dia e de morrer a cada dia também. Né? Matar em nós o que envelheceu. Quantas pessoas nós já não fomos, né, nessa vida? E o que é que tem de comum, né? O que é que tem de comum entre a pessoa que nós éramos, por exemplo, aos 5 anos de idade, essa criança que já morreu, que tem outra ideia de mundo, outro corpo, é completamente diferente, mas que é também a mesma pessoa, né? O que é que é alinhado a isso? O que é essa continuidade? Essa continuidade, isso que não nasce e não morre, é isso que o budismo chama do eu verdadeiro. Então, quando a gente tem essa aceitação da vida como um processo de nascimento e morte contínua, quando chegar o momento, vambora, gente, está tudo bem. Né? Então, você chega preparado. Quando isso não acontece, o que tem é angústia, revolta, mas essa possibilidade também de não existe um momento em que essa conscientização não possa ocorrer. Esse momento de conscientização ressignifica toda a vida que ficou pretérita. Então, o momento, e a gente não pode sair desse momento presente, ele é o aqui agora, o contínuo, né? É esse processo, né, que acontece. Mas isso não significa que eu não possa planejar o futuro. Isso não significa que eu não possa revisitar o passado, ressignificando. Então, um momento desse lampejo, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Por exemplo, quando eu estou diante de um problema externo, eu entro num processo de meditação, de alguma forma eu resolvo essa questão, quando esse problema deixa de ser um problema do meu mergulho interior, ele deixa de ser um problema na situação objetiva externa também. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, não que a situação objetiva externa ela deixe de acontecer. Por exemplo, a gente passa por a perda de uma pessoa muito importante. Gente, como é que eu posso não sofrer? Mas eu posso ressignificar. Eu posso transformar aquele sofrimento da perda num elogio à vida. Eu costumo dizer muito isso. Porque a vida é boa, porque o relacionamento com aquela pessoa querida era maravilhoso, porque a vida é boa, é que eu sinto falta, porque eu tenho a tristeza, eu tenho a necessidade daquela pessoa. Não da coisa, mas do ser manifesto como ela, da verdade manifesta como ela. Essa é a grande questão. Então, quando você reconhece que a vida ela é assim, ou seja, que esse sentimento de tristeza, ele realmente faz parte da nossa natureza humana, quando você reconhece e aceita isso, você tem gratidão pela vida, você tem aceitação, tem contentamento. É assim, não é? Poxa, como que eu posso querer não ter sentimentos? Não ter sentimentos, uma anestesia, né? Tira de mim também a humanidade. Então, a aceitação das coisas da vida assim como é, e saber lidar com isso no dia a dia. Ou com 45 anos, com 50, ou na hora que eu estou morrendo lá de um acidente. Né? Porque nem sempre a gente chega à velhice. Né? A velhice é algo que todo mundo quer e quando chega reclama. Né? Quero viver muito com saúde, mas uma hora a gente perde a saúde. O que é mais importante do que a saúde? Eu costumo conversar muito disso com os pacientes. Né? Chega uma hora, você não pode dizer para o paciente terminal, vou rezar pela sua saúde. O que é isso? Né? Chega uma hora que a gente tem que encontrar um valor que é maior do que a própria saúde. Qual é? É paz, gente. Porque com paz você tem a saúde, a doença, você passa pelo processo, aceita o processo. Então, mais do que saúde, paz. Muito bom, muito obrigada. Doutor Fábio, uma questão assim, de curiosidade mesmo. Por que você resolveu trilhar essa questão da saúde com espiritualidade? Você é um pesquisador da área, mas a gente não tem muitos profissionais de medicina voltados para isso, né? E de incorporar também isso na prática. Gostaria de ouvir um pouquinho a sua história pessoal. Então... contar coisas que... Não, eu sou espírita, né? Embora eu tenha nascido num lar onde minha mãe era uma católica espírita, mais ou menos, meu pai era um ortodoxo, né? Sírio, né? Tinha espiritual, volta, fica, voa, né? Para tudo que é lado. Sempre tem uma tia que dá passe, né? E eu, realmente, em questão de horas, eu estava na casa dessa tia, né? meio desesperada, né? E aí essa tia me deu lá o tal do passe, né? Porque eu não sabia o que era isso. E tinha uma coisa do vibrante, né? Quanto mais bocejava, melhor era, né? Aí essa minha tia falou assim: olha, vieram aí um espírito com um livro de medicina no colo dele, ele vai ser médico. Tá bom? Mas fica tranquilo, está tudo bem, né? Aí eu passei por aquelas fases naturais, né? Bombeiro, piloto de Fórmula 1, e depois fui querer ser médico, já, bem jovem. Aí eu entrei na faculdade de medicina, e até então estava tudo tranquilo, né? No segundo ano de medicina, eu fiz algumas amizades. E um desses amigos chegou para mim e falou assim: olha, eu vou num centro espírita, você não quer ir, né? Dessa vez eu fui mais esperto, eu já não falei com a minha mãe, né? Porque eu já tinha 18 anos, né? Aí eu fui lá no centro espírita. E nessa hora a gente estava estudando anatomia, né? Onde você disseca cadáveres, né? Faz parte, né? E tinha um espírito lá que se dizia, eu era absolutamente leigo nisso, se dizia o espírito do Dr. Antônio Oliveira de Carvalho, que foi fundador da USP, né? E a gente ia ter com o espírito lá e conversar, eu nunca tinha conversado com o espírito. Aí ele chegou para mim e falou assim: escuta, você está dissecando o cadáver todo. Eu disse: você sabe do que ele morreu? Foi a mínima ideia. Né? Ele está aqui do lado, ele está agradecendo a oportunidade de estar lá. Você vai, entrar. Ó, e ele falou para você olhar, tal hora, você vai ver tal coisa, vai lá e volta aqui semana que vem. E eu fui. E olhei, de fato, tinha uma série, e comecei a discutir o caso com o espírito e com, obviamente, o dono do cadáver. E por aí foi, né, obviamente. Aí a gente começou a discutir as provas da faculdade, ele comentava que a gente era feliz, porque só tinha que fazer xizinho na cadeira, tudo na base da pena, né? E foram épocas muito boas, e aí eu acabei me introduzindo no espiritismo, fui estudar, enfim, depois eu fui trabalhar. Hoje em dia, eu tenho uma atividade no centro espírita com a minha esposa, onde a gente participa de várias reuniões de desenvolvimento, de passes e tudo mais. Então, veja, eu posso dizer para você que a espiritualidade entrou na minha vida muito antes de eu ser médico. Né? E quando na minha prática médica eu fui para a endocrinologia, depois eu fui estudar diabetes no idoso na Escola Paulista, e eu fui no ambulatório de geriatria da Escola Paulista, eu tive contato com a finitude, né? Com a oportunidade da finitude. Nesse meio tempo eu também fui ser diretor da Associação Médica Espírita. E chegou uma hora que casou tudo. Né? Então, essa busca veio por caminhos vários, outros tantos. Né? Eu hoje estou nesse capítulo da minha vida, onde eu estou lá no IPQ, no IPQ de Psiquiatria tem um grupo que é o Procer. Lá a gente está tendo a oportunidade de fazer estudos científicos com isso. E aí casa um pouco da minha linha pessoal com a minha busca científica. Muito interessante, porque é muito raro a gente ver médicos que têm uma questão de espiritualidade tão forte, né, na prática. E aí eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre a forma como a medicina é praticada hoje. Será que todo médico deveria ter algum tipo de formação de espiritualidade, até para auxiliar o paciente idoso? Porque a gente vê, por exemplo, assim, você me falou de vários estudos que mostram que existem benefícios, né, no idoso ter algum tipo de espiritualidade, mas muitas vezes ele não tem, porque ele não tem orientação. Será que não é o papel do médico também trabalhar nisso, ou não? A gente está falando de coisas completamente separadas e você é um ponto fora da curva. Existem estudos mostrando que, perguntando para médicos, você gostaria de... Boa parte dos médicos adoraria falar sobre isso, né? Até porque muitos médicos têm a sua religiosidade, têm a sua espiritualidade, quer dizer, e está tudo junto lá frente ao paciente. Você não está só frente a um sujeito que é um oráculo ali, você não está frente a um computador, você está frente a um ser humano, né? Que sofre, que sente e que foi treinado durante a sua formação médica para dissociar um pouco isso da prática médica. É difícil, às vezes, você chegar para um sujeito que recebeu um treinamento técnico e falar: escuta, esquece tudo isso, tá? Então agora você vai pegar o seu eu, vai juntar com o que você sabe e vamos ver o que acontece. Né? Então, os médicos têm muita vontade disso, mas tem dois ou três pontos aí a serem mencionados. Primeiro, eles não sabem fazer isso, porque para isso você precisa de treinamento. Porque o que acontece é que quando você está frente a um paciente, eu posso ser dono de uma sabedoria, de uma expertise sobre a condição clínica dele. Mas se eu saio dessa seara que é confortável para mim, e chego para ele e começo a falar de religiosidade, eu posso estar atendendo um monge, que sabe muito mais do que eu a respeito disso. E aí o que acontece? A minha relação médico-paciente inverte, quer dizer, em vez de eu saber mais que ele sabe mais que eu, como é que fica? Né? Então, é muito difícil de você sair dessa condição, porque a gente não recebe treinamento para isso. Né? E outra, que a medicina é muito técnica. Então, assim, depois que eu dou uma olhada na saúde geral dele, vejo colesterol, vejo a glicose, vejo não sei o que, já acabou o meu tempo de consulta, e não é a sua religiosidade. Então, hoje em dia os médicos estão muito pressionados por tempo, por custo, por qualidade, por vários outros indicadores, e além de não ter treino, eles não têm tempo para isso. Agora, se eu acho que em algum momento as coisas vão casar, vão. Já hoje nas escolas, já existem aulas sobre isso, já existem cursos, já existe a introdução para os alunos. Então, os alunos já estão recebendo um priming, já estão recebendo uma primeira informação. Eu acho que com o tempo as coisas vão se casar. Então, eu acho que é importante os médicos terem essa visão. Excelente. Monge José, a coalizão tem alguma ação nesse sentido, de trabalhar com os médicos, formar os médicos na questão da espiritualidade para trabalhar com o paciente, em especial o paciente idoso? Plenamente. Né? Tanto que essa questão da qualificação é absolutamente importante que a equipe médica saiba, né, o que vai acontecer, por exemplo, quando o ministro religioso ele está entrando em quadro, né, entendendo uma pessoa. E o que eu noto é assim, essa intenção da equipe médica de um interesse imenso, né, por saber dessa parte também, né. E eu que tenho a prática de voluntariado junto a um hospital que é de pacientes terminais e cuidados paliativos, muitas vezes eu vou atender uma pessoa. Tem 3, 4 médicos e 5, 6 enfermeiras escutando também. Escutando, né? Como que o monge vai lidar com uma questão dessa? Como é que a gente pode lidar, por exemplo? A gente está falando de envelhecimento, mas é uma questão tão importante, né? O paciente que ele está em cuidado paliativo, ele não tem uma perspectiva da morte, mas ele está acamado, ele não sai mais, muitas vezes encarcerado no corpo e com as funções cognitivas a 100%. E muitas vezes um corpo que ele está lá saudável, mantido, e que psicologicamente você não sabe se está acontecendo algum nível de comunicação. Então, o que é isso, né? É claro que a equipe médica também quer aprender muitas vezes fatos, né, que acontecem de você ter pacientes que não são colaborativos com a equipe médica, porque tem um processo de angústia, de revolta, né, tão grande, que não querem nem a presença de ninguém cuidando, nem a presença do ministro religioso, né? Porque às vezes você tem uma conversa com uma pessoa dessa e em uma hora de conversa essa pessoa praticamente se cura, sente bem-estar, para de falar só em querer morrer, porque essa reclamação com a vida, ela só acontece enquanto essa vida perdeu o sentido. Mas quando você devolve o sentido, nossa, e com a bênção, por exemplo, de ressignificar as coisas, essa pessoa, ela renasce. Né? Literalmente, ela vai procurar. Ela está no meio ambiente. Não é a condição que se altera, é a condição interior. Né? Então, poxa, se eu posso, se o médico ele pode ver o que é esse atendimento, ele não tem segredo nenhum. Porque é vida. Eu tenho uma frase assim que quando você aprende a tratar a outra pessoa como se fosse a si mesmo, isso não é como se fosse, mas é muito real, né? Você entendeu o que é essa verdade. Uhum. Né? Eu gosto muito de um mestre, quando eu salvo aqui hoje, que diz assim, como tudo é interconectado, como tudo é interdependente, não tem como você separar o seu eu das outras pessoas. Até a sua reclamação, o seu idioma, foi aprendido. Se você não tivesse recebido o seu idioma, você nem humano seria. Seria um bicho que não saberia falar. O caso de Kaspar Hauser, né? A menina de Kaspar Hauser. Não tem humanidade para um humano que fica trancafiado num quarto, sem contato humano. Ele é um bicho. Não é humano. Não é interessante? Então, o que nós somos hoje, a nossa capacidade de reclamar, de ter um pensamento recursivo que nos faz sofrer, que nos faz adoecer, vem basicamente das nossas capacidades de memória e de ter um idioma, que vem através da linguagem. Então, quando você percebe essa interconexão de tudo, quando o Solar aqui hoje, ele diz o seguinte, como tudo é interconectado, isso aponta para a nossa base, né? Para a unidade. E o que você vê diante de você? Apenas uma outra forma de você mesmo. De você mesmo. É como eu costumo dar muito aquele exemplo daquele bloco básico de argila sem nenhuma forma, que o oleiro faz as esculturas lá, né, os vasos, e da forma de leão, de bichinho, de vaquinha, de ovelha, de ser humano, de carro. Né? Então, aquele bloco básico é a nossa unidade. Isso que aponta para o que todos nós somos. Ou seja, o seu eu verdadeiro e o meu eu verdadeiro é a mesma coisa. O que muda é a impressão digital de cada um, a individualidade de cada um. Mas é o bloco de argila feito você, feito cadeira, feito coisas, feito tudo. Né? Então, como é que você conversaria com você mesmo, com você mesmo? A criança que você foi com 5 anos de idade, abriu a porta e entrou aqui, uma criança. Né? Que é você? Como é que você trataria? Como você acolheria? Como você conversaria com você mesmo? Como você conversaria com você mesmo, com você mesmo? Numa outra fase, num outro entendimento, com outra religião, com outro conceito de vida. É possível? É claro. Então, como é que a equipe médica atende o paciente? É dentro dessa base. Como é que você vai auxiliar? Se eu estivesse lá, se minha mãe estivesse lá naquele leito, encarcerada naquele corpo, sem poder se comunicar, como eu atenderia? Como seria isso? Quando você percebe essa base de interconexão, é muito fácil. É muito fácil. O budismo, a gente diz assim, nós já somos o que nós queremos nos tornar. Você só precisa de uma prática para isso, para constatar isso. Muito bom. Eu queria fazer a última pergunta antes da gente abrir para perguntas. O monge Kyozan trabalha com o pessoal do Sopremier, né? Pacientes crônicos e final de vida, e eu estou muito envolvida com a questão dos cuidados paliativos também. E uma das coisas que se bate muito na tecla é que a espiritualidade não só ajuda a viver bem, mas ela ajuda a morrer bem também. Né? Então eu queria que vocês me contassem um pouquinho da experiência de vocês, assim, onde trabalham com esses pacientes, de que maneira a espiritualidade consegue ajudar essas pessoas nessa passagem, né, que o Dr. Fábio falou. Ele usou o termo morte, usou o termo passagem. De que maneira a espiritualidade pode ser benéfica para esses pacientes? Depois eu queria que o Dr. Fábio contasse um pouquinho também. Olha, a gente acompanha vários pacientes nesse momento. Né? Eu posso dizer a você que ajuda muito. Ajuda muito o paciente, ajuda muito a família do paciente. Ajuda muito o médico, ajuda muito toda a equipe, né, gerontológica, envolvida no caso, porque isso vira um momento, em primeiro lugar, um momento de respeito, né? Um momento de respeito, perante a jornada daquela pessoa, perante a história daquela pessoa, né, perante tudo que ela realizou em vida. É um momento de respeito, é um momento tranquilo, na grande maior parte das vezes. Né. Não é um momento desprovido de questionamentos também. Não é um momento onde a pessoa de vez em quando não para e faz questionamentos. Não é um momento no qual as pessoas não têm medo. A espiritualidade não dá todas as respostas, então. A espiritualidade, eu acho que ela ajuda muito, muito. Mas sempre tem o desconhecido, né? Sempre tem aquilo que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sente conforto, sente tranquilidade, né? Mas existe sempre aquilo que é desconhecido. É claro, existem os relatos de experiência de quase morte, né? Todas em geral muito agradáveis, né? Os estopramentos, os desligamentos momentâneos, tal, que isso ajuda, né? Quando você conversa com o paciente sobre isso, a gente costuma dar esses exemplos, né? De relatos assim. Né? Mas sempre é uma passagem, né? Sempre é uma porta que você abre e não você pode ter ideia do contexto que você vai encontrar, mas necessariamente como é, sempre cabe uma dúvida. Né? Mas ajuda muito quando você tem essa base. Bom dia, Rosana, você poderia contar um pouquinho da sua experiência com a questão da espiritualidade na hora dessa? Eu digo assim que mesmo no estado terminal, que esse bem-estar nessa fase, ela é possível. Ela é possível, eu tenho certeza disso. Por várias experiências, assim, né? Por várias vivências. Eu tive uma frase do Chapman, que diz assim que existe algo que também seja inevitável como a morte. Na vida. Ela também é inevitável. Ela acontece, né? Não aconteceu. Estamos aqui, então. Ela também é inevitável. No budismo, né, a gente diz assim que a vida, nascimento e morte fazem parte disso que é a vida. Esse círculo, né, global. Como essa vivência religiosa, ela não faz parte de algo que seja conceitual ou ligado ao conhecimento, mas ela é algo plenamente vivenciado, ela pode, apesar de, não faz parte do conhecimento. Então a gente diz que é um não saber, mas não é um não saber ignorante, é um não saber em profundidade. Um não saber, eu posso assim abordar. Todos nós, né, já vivemos bastante, né, nessa sala. Nós já tivemos tantas experiências de vida, nós já vimos tantas coisas. Se apesar de tudo isso, a gente ainda não aprendeu a entender a beleza desse mistério que é a vida, na confiança, por exemplo, de um ser que antes mesmo, na barriga de nascer, né? Na barriga da sua mãe, a natureza já prepara o leite no seio da mãe para a chegada da criança. Como que a gente pode ter a petulância de não confiar no processo que vai acontecer após a morte? Porque é tudo tão automático, vai acontecer automaticamente para todos nós, em qualquer religião. Vai acontecer. Mas a gente ainda não aprendeu a confiar? Puxa vida, está na hora de praticar, né? Está na hora da gente ir montando, né, a nossa base para chegar lá com uma pessoa bem, pelo menos para não dar trabalho para os outros. Não é? Ou chegar tão bem que você fala assim, não, eu estou mal para burro, mas chegou a minha hora de ensinar os outros a cuidarem. Eu não estou aqui porque eu fiz algo de errado. Talvez chegou na hora do seu máximo saber e poder se calar para dar a oportunidade dos outros de perceber o que é isso também, morte. Nós temos o sutra, que é chamado o sutra do coração, o sutra do cérebro, o coração da grande sabedoria suprema. E uma determinada parte desse sutra, que é um resumo de uma coleção de 600 livros de sabedoria, uma página, uma condensação. Alguém teve a ideia de fazer esse absurdo, né? E fez essa condensação. Lá no meio dessa página, uma das frases diz assim: sem nascimento e sem morte. E a frase seguinte diz: e sem fim o nascimento e morte. Quer dizer, primeiro essa negação de que existe algo que seja nascimento e morte, ou que isso seja início e fim. Quando que a gente nasce? Será que no parto? Será que no óvulo da minha mãe, no espermatozoide do meu pai? Ou nos milhares de tataravós que nós tivemos, né? Que a minha tataravó teve a sorte de não ter dor de cabeça, que gerou o tataravô e não sei o quê. Interdependentemente, minha mãe pode ter o óvulo que me gerou. Imagina tanta coisa, né, para chegar essa genética, né, que chegou até mim aqui, essa impressão digital, que nunca houve no mundo, não tem ninguém hoje que tem, e nunca vai haver essa impressão digital. Isso nasce e morre. Mas aquilo que tem essa impressão digital nunca nasceu, nunca morreu. Porque isso faz parte da Terra. A nossa unha verdadeira. Poxa. Vivenciem isso. Constatem isso. Para ter paz. Oi, gente. Muito obrigada, doutor Fábio, Monge José. Gostaria agora de abrir para perguntas. Imagino que as pessoas têm várias perguntas aí. A Tamara está com o microfone, então é só levantar a mão que ela vai até você para. Isso, o seu relato, sua vida. publicações científicas que têm se mostrado nos últimos anos com relação a esse tema no mundo todo é exponencial. É um tema emergente, é um tema que vem para ficar, né? E eu acho que é um tema que vai crescer muito nos próximos anos. Os jovens, naturalmente, eu acho que jovens na medicina que quiseram fazer isso sempre existiram. Né? Sempre existiram jovens que quiseram fazer isso, mas o que não existia talvez era a abertura. Então, acho que os jovens de hoje talvez tenham uma oportunidade maior do que os jovens de 10 anos, 20 anos atrás. Então, acho que vai ser cada vez mais frequente você observar, dentre as equipes médicas, em especial aquelas que fazem paliativo, integrativo, medicina integrativa, pessoas que tenham esse viés. Né? Por outro lado, você também vai cada vez observar mais pessoas aliadas ao que é muito técnico, porque o técnico também evoluiu. Né? Então, as cirurgias robóticas, aquilo que é eminentemente biológico, o genoma, né, que está só ligado à matéria, também cresce. Né? Mas o mais bonito é que provavelmente os caminhos vão se encontrar com o crescimento das duas áreas em algum lugar, né, que eu acho que vai acontecer nas próximas décadas. Então, é um movimento emergente, tem acontecido cada vez mais. Então, acho que você não. O que tem em comum, eu quero abordar esse aspecto, os valores, são os valores humanos. Então, os nossos conceitos, as nossas ideias nos separam, mas os nossos valores nos unem. Então, eu gosto muito porque eu tive essa visão assim na apresentação de um coral. E teve uma hora que vendo o coral, eu estava assim, adorando a apresentação. E eu olhei assim e falei assim, quem será budista, quem será espírita, quem será evangélico, quem será católico? Não tem, é o coral se apresentando. Sabe? Porque a nossa prática principal é a vida comum. O mestre Dorin, que é o fundador da minha tradição, sou, né, Zen budista do Japão, ele diz assim que o budismo, o caminho de Buda, é o estudo do eu. Estudar do eu é esquecer-se do seu eu, é esquecer-se de si mesmo, de si mesmo. E quando há esse esquecimento, nós somos iluminados por tudo que existe. E essa iluminação, ela é colocada à disposição de todos os seres, sem nenhuma exceção. E isso que é chamado da iluminação, ela não deixa nenhuma pegada, nenhum traço permanece. Então você não consegue identificar a pessoa realizada no meio da multidão. Né? O ser humano andando, caminhando, enviando para o chá, atendendo o paciente, com a pessoa realizada. Não tem como você identificar. Então, o local, por exemplo, muitas pessoas falam assim, qual o tempo ideal de meditação por dia? Não é 5 minutos, 10, 20 minutos? O tempo ideal de prática é 24 horas por dia. É quando você esquece que você está praticando algo. Mas quando você está esquecido de si mesmo, e você está fazendo o que precisa fazer. Né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que esse caminho entre ciência e religião são grandes, eles se encontram. São dois caminhos que vão lá um dia se juntar, ou já se juntou na mente de muitas pessoas, né, essa percepção. Porque um pouco de ciência te afasta do sagrado, mas quando você vai lá profundamente, você encontra. Porque é aquela coisa do universo numa casca de nós. Então você estuda a casca de nós, você não vê mais sagrado nenhum. Mas quando você mergulha na casca de nós, você vai ter a perfeita noção de que você precisou da criação de todo o universo para existir uma casca de nós. Aquele monge budista vietnamita, Thich Nhat Hanh, ele costuma apresentar uma folha de papel e mostrar para as pessoas perguntar, vocês estão vendo uma nuvem aqui? Um recinto no papel, né? E me vê. Mas ele fala assim, você não precisa ser um poeta para perceber que essa folha do papel é celulose, né? Foi branqueada, pasta de papel que veio tirada de uma árvore, que precisou ter uma semente, alguém que plantou, a terra, cuidado, adubo, o sol e a chuva. Estão vendo a nuvem na folha do papel? Então nós estamos na folha do papel. Cada um de nós está lá. Porque tudo é interconectado em um nível tão imaginário. Uma pergunta aqui. Qual é o seu nome? Bom dia a todos. Meu nome é Janina. E eu me chamo a atenção do doutor que comentou sobre a questão da espiritualidade, como que o senhor foi parar na espiritualidade. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e eu fui criada dentro da teosofia. Da teosofia eu migrei para kardecismo, em prol do casamento, me tornei católica e, no entanto, hoje eu tenho um filho que é budista e eu tenho um irmão que é ateu. Então, eu ando viajando, né, nesses caminhos todos, e eu acho tudo isso muito promissor, muito, muito bom, né, para a gente ter uma visão mais ampla da vida. Mas a minha pergunta é muito específica para o monge, é a respeito da questão da paz que o senhor falou, se está muito relacionada à questão também do perdão, do se perdoar, né? E outra coisa, qual a relação com tudo que os senhores falaram da capacidade, principalmente das pessoas mais idosas, de sonhar, né? Então seria essa a minha pergunta para ambos, a sua opinião. Muito obrigada. Obrigada. A sua segunda colocação, desculpa. A primeira seria sobre o perdão e a segunda sobre o sonhar. Se você não entender essa capacidade de ver no outro a si mesmo, não dá para entender o perdão. E o perdão é uma carga que ela faz mal tanto à pessoa a quem não se perdoa, mas fundamentalmente a você. Talvez a pessoa que você não perdoa nem saiba que cometeu aquilo. Uma das cerimônias mais importantes que a gente tem dentro do budismo é a cerimônia do arrependimento, onde a gente reconhece, né, que a gente tem erros, e erros que a gente nem lembra. Então, a gente diz assim, todas as ações errôneas que a gente cometeu um dia, desde tempos imemoriais, por meio de meu corpo, do meu mente, agora de tudo, eu me arrependo. Você cometeu ganância, raiva, ignorância, né, em todas essas ações. Deixa aí, libere esse peso, né? Permita-se, né? Vem chegar a essa realidade maior. A gente diz que quando a gente faz isso, a gente volta para a grande pureza. Essa pureza, né? Pureza, em algum aspecto. Pureza para o budismo é tirar o eu, esse egocentrismo. Né? Você volta para essa pureza, né? Enxerga de novo, né? Tudo isso que está acontecendo. Então, é esse perdão maior aqui, para todos. E é como a louça da pia. A gente usa a louça limpa, né, para a refeição. Ela vai sujar e a gente lava. Vai lavar de novo. No dia seguinte, a gente suja. Lava, suja, lava. Né? Porque a vida é assim. Né? Que a gente aprende. E mais uma vez, perdão. O sonhar, o peso do sonhar, principalmente na idade madura. Claro. O sonho está sempre disponível, né? Ele é o princípio, ele é a alegria, é o que norteia, né? É a direção onde eu caminho, né? É o meu motivo, né? Então, o sonho está sempre lá. O que eu vou fazer agora? Respirar. Ok, que legal. Por exemplo, eu costumo dizer, essa proximidade com a morte, ela não está no envelhecimento, né, no paciente. Nosso coração está batendo. Quem aqui nessa sala que tenha certeza se o nosso coração vai dar a próxima batida, quem tem essa certeza? Então é, bateu, tem um sonho de ter parado novamente, é ótimo como sonho. O que nos faz levantar? O que nos faz vibrar? O que nos dá essa força vital? O que nos dá essa vitalidade? Né? Se eu perdi, como que eu resgato isso? E como que eu propicio isso para as outras pessoas? Porque ninguém transforma ninguém, ninguém cura ninguém. Mas você pode apontar caminhos, né, alternativas. Você pode apontar um arco e falar assim, olha, a estação do metrô é aqui. Você segue essa rua, pela direita. Mas a pessoa tem que caminhar e chegar até lá. Isso que nós já somos, o que nós queremos nos tornar. Como que eu percebo essa minha natureza, que é minha e de todos ao mesmo tempo? Eu preciso de um meio expediente, um meio ar. Quando a gente entende o que é esse meio expediente, para resgatar isso que é percepção do que nós somos mesmo, você vai perceber isso que você percebeu, que todas as religiões são meios árabes, são instituições, né, caminhos institucionalizados com uma proposta que você tem que seguir aquilo, sim. Você pode estudar como um leque, né? Tem isso, tem aquilo, mas uma hora tem que ter uma definição e sentir a confiança de que aquele caminho é válido para levar você até onde você quer. Então, é uma proposta de um meio expediente, de um meio árabe, para te levar para aquilo. E que o mestre Kyu, 800 e pouco, lá, muito tempo, ele dizia assim, quando nós vemos, estamos na base de uma montanha, as possibilidades de caminho são inúmeras. Mas quando nós nos encontramos no cume, nós podemos todos contemplar a mesma lua. Esses caminhos são os meios árabes, os meios expedientes. Dentro de uma própria tradição religiosa, ou caminhos de várias tradições religiosas outras. Caminhos mais curvas, mais diretos. Mas é isso, a gente precisa enxergar isso. Respeitar. Liberdade de crença, respeito. Não é tolerância. Tem uma moda hoje de falar tolerância. Quem não sofre? Tolerar o outro. Você se coloca numa posição superior para tolerar o outro, é respeito. A gente está usando hoje tolerância, mas vamos deixar de usar isso também. Quando a gente ainda está pensando em tolerar o outro, a gente está no mundo. Precisa ir além, além, além. Um sonho. O doutor Fábio quer fazer um complemento? Não só na questão do sonho. Eu colocaria aí a questão da esperança, né? Porque uma das coisas que caracteriza os idosos é a desesperança. Então, a espiritualidade e a religiosidade ajudam aí. Elas mantêm a sua esperança. Enquanto você se mantiver esperançoso, você é capaz de chegar. Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Sâmia, eu sou gestora de um equipamento de atenção básica em saúde, né? E nós estamos com um programa focado para idosos agora, né? E eu achei super interessante saber que existe uma coalizão saúde e espiritualidade nos hospitais. Nós não temos esse contato direto com esse paciente que está hospitalizado, mas com os familiares. Principalmente porque a gente trabalha a unidade na periferia e o cuidador normalmente é um familiar está bastante desgastado e tal. E aí eu queria saber se todos os hospitais, inclusive os públicos, têm essa coalizão, se a gente pode dar essa possibilidade de procurar, desse cuidador procurar, né, esse contato no hospital, no momento em que aquele ser familiar que estava cuidando já está lá em fase terminal, que o cuidador está muito mal quando ele percebe que a pessoa que ele cuidava vai morrer, está chegando ao fim, né? Ele fica muito cansado, mas quando aquela pessoa, de fato, parte, ele fica muito mal. E aí eu não sei quem dos meus poderia agradecer também, porque para chegar aqui hoje foi muito difícil, mas olha, valeu muito a pena. Muito a pena. Todas as barreiras a gente teve que transpor para vir, foi algo assim excepcional. Obrigada. Eu vou começar pelo final. O cuidador precisa de cuidar, certamente, porque senão ele perde a condição de poder cuidar. A coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade tem no Facebook, coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Mas ela é muito nascente, ela está muito no princípio. Então ela ainda está preparando as bases para poder agora organizar os cursos, para fazer o treinamento, né, desse pessoal, né, essa certificação e tudo mais, né, e também para os médicos, né, esse seminário que vai ter aqui nesse auditório de maio, tem lá no Facebook, tem a data lá correta, não me lembro assim, de memória, mas essa parte, né, esse arcabouço da questão acadêmica, da estatística mesmo, da parte científica dessa comprovação dos benefícios da espiritualidade com relação à saúde, ao envelhecer, à vida do dia a dia, óbvio, né? Então, vai ser agora nesse auditório em maio. E, então, ela está em formação, as reuniões ainda não são abertas, né? São abertas só aos ministros religiosos, às tradições religiosas, né? Essa preparação para aquilo que ainda vai ser. Mas está presente, né? Por exemplo, o próprio hospital de Santa Catarina, né? Ele já disponibiliza. Basta o paciente ele manifestar essa vontade, quer a visita de um ministro religioso, ou então se é um ateu, por exemplo, e isso tem muito a ver com a minha ida para o hospital Premier, que uma médica me perguntou no final de uma reunião da prisão. Ela falou assim, poxa, e se um paciente ateu precisar de atendimento, quem a gente chama? Tem um ministro religioso ateu? Eu disse, opa, não, chama o monge budista, porque o budismo tem essa linha de diálogo com a não-crença e com o ateu. Porque é uma religião monoteísta, então sabe conversar, né? Sem tocar no nome do sagrado, de Deus, etc. Porque é a linha de diálogo. Só complementando, né? Tem um determinado hospital em São Paulo que também oferece essa prática, a pessoa interna, e eles colocam à disposição pessoas ligadas a ministros, ligados à religião católica, espírita, budista, né? E um paciente internou lá e a pessoa, o concierge, foi ao quarto e disse a ele que ele poderia ter isso e quem que ele queria, se é que ele queria alguém. Ele falou, não, eu quero todo mundo. Eu vou te dar uma dica. Os hospitais, muitos hospitais públicos, o HC tem a capelania, a Escola Paulista, a Escola São Paulo tem uma capelania, você pode lançar mão dos pacientes internados. Mas uma coisa que a gente faz, que eu já fiz no meu consultório e os colegas fazem, é durante o processo de doença, quando você vê que o paciente é um paciente que está evoluindo para um cuidado paliativo, um paciente que está no processo de finitude, pergunta para a família se eles têm alguma religião, se eles professam alguma religião, e se professam, e se são ativos, se eles têm algum ministro dessa religião, seja ele pastor, padre, enfim, que possa vir a uma consulta junto com o paciente e o familiar. E aí você reúne os três, expõe a situação do paciente, o paciente fala, o familiar fala, porque uma das grandes vantagens de você ter um núcleo religioso é que depois que o paciente partir, o familiar ou o cuidador tem um lugar para ir. Ele tem alguém que vai cuidar da assistência dele. Então, e quem está partindo vai saber que aquele ministro ou aquela determinada comunidade vai cuidar daquele filho ou daquela filha, né? Então, a religiosidade ou os sistemas de religião, eles podem ser usados a nosso favor também, né? Então a gente pode incorporar, como chama uma física, como chama uma fundo, como chama uma tal, como chama o pastor, né? Porque depois você tem como usar o network da rede da determinada religião que o paciente professa como suporte para o cuidador e para o próprio paciente. Ótimo. Mais alguma pergunta? gente aproveita que é uma raridade a gente conseguir juntar o Dr. Fábio, um dia usando para conseguir responder as nossas questões especiais aí. Alguém mais? Não? Eu tenho uma última pergunta, então, de como pessoa. É, o Dr. Fábio estava falando, né, que a pessoa que não tem religião, que não tem extremidade, um ateu, não quer dizer que ele vai viver mal, que ele vai envelhecer mal, porque ele vive segundo um código de ética, enfim, uma ética pessoal dele, com valores pessoais. Então, assim, da conversa que a gente teve, me parece muito que a espiritualidade está relacionada com viver uma vida coerente com aquilo que você acredita, porque o ateu não acredita em Deus, ele não acredita, né, no cosmos, ele não acredita em nada. É, mas ele se beneficia disso também, vivendo uma vida coerente com os valores dele. Eu entendi certo ou não? Sim, é, você entendeu certo. Mas aí eu vou te provocar um pouco, contando de um estudo com meditação e ressonância funcional. Com prece, com oração e ressonância funcional. Então, quando a gente fala dos benefícios da religiosidade, da espiritualidade na vida das pessoas e no processo de envelhecimento, você pode falar de uma série de questões contextuais, do tipo melhor controle da glicose, melhor controle da pressão, não tem nenhuma religião que manda você beber, não tem nenhuma religião que manda você fumar, não tem nenhuma religião que manda você se atentar, né, contra si próprio. Então, você tem benefícios de uma determinada faixa de vida, que talvez seja a faixa na que a gente trafega. Porém, tem outros benefícios da prática da oração que eu acho que são coisas que vão se juntar ainda na ciência mais lá na frente, que incorpora genética, epigenética e marcadores inflamatórios. Então, eu vou te dar um exemplo. Existe um estudo com homens hostis e telomerase. Para quem não sabe, telomerase, telômero é aquela porçãozinha do cromossoma que fica no fim dele. Então, como imaginar que o cadastro, o telômero é aquela parte durinha do cadastro que a gente usa para amarrar o sapato. Toda vez que o DNA vai se dividir, o telômero se desfaz, um cromossomo junta com o outro, você tem uma divisão celular. E com o tempo, com o envelhecimento, o telômero vai encurtando. Então, o telômero é um marcador da idade da célula, que, por consequência, é um marcador da idade da pessoa. E a enzima que faz o telômero e tal, é uma tal de telomerase. Então, se a gente dosar telomerase ou a quantidade de encurtamento do telômero, é uma forma de você avaliar o envelhecimento. Então, eles pegaram homens hostis e viram que os homens mais hostis tinham menos telômero e menos telomerase, ou seja, eram mais velhos do que homens menos hostis. Então, quanto mais hostil você for, você vai envelhecer melhor. Então, seja menos hostil, nem que seja por egoísmo. Nem que seja, se não for por... Então, a ética entra aí, né? Existem outros estudos, por exemplo, com epigenética. A epigenética é o seguinte: você nasce com o mesmo material genético, mas ao longo da vida, você pode, mediante as suas exposições ambientais, atitudes e tudo mais, ter mais dano no DNA do que outra pessoa, do que o outro, né? E existem determinados marcadores epigenéticos de dano do DNA, que são marcadores que levam você, por exemplo, a ter maior chance de ter tumores, né? Então, modificações do DNA que vão acontecendo ao longo da vida vão fazendo com que você seja mais propenso a ter tumores e outras lesões. Então, tem um estudo com gêmeos univitelínicos, ou seja, eles nasceram com o mesmo material genético. E eles tiveram a felicidade de ter o material genético desses dois gêmeos aos 3 anos e aos 50 anos. E o que que eles viram? Que embora aos 3 anos os dois fossem geneticamente idênticos, aos 50 eles eram geneticamente desidênticos, né? E o que fez com que cada um tivesse uma mudança genética em detrimento da outra foram atitudes ao longo da vida, exposições sociais, exposições a meios geográficos e tudo mais. Então, mesmo que você nasça geneticamente idêntico, você pode mudar a sua vida a partir do momento que você vai mudando as suas crenças e as suas formas de viver. E é aí que entra a questão do ateísmo, né? Uma das formas de você mudar a seu padrão é você praticar práticas contemplativas, como falamos aqui. Então, hoje a gente tem vários estudos mostrando que pessoas que meditam há mais de 7 anos são mais jovens no seu cérebro do que aquelas que não meditam. Tem vários estudos mostrando que benefícios no sistema nervoso parasimpático, autônomo e por aí vai, nas pessoas que fazem yoga, nas pessoas que têm estudos já com genética, com telomerase, mostrando que as pessoas que praticam essas práticas meditativas são mais jovens. Entretanto, tem estudos de ressonância funcional com pessoas que oram. Então, por exemplo, tem estudos com freiras mostrando que antes da oração o cérebro dela é de uma determinada forma e durante a prática da oração acontece, acendem áreas no frontal e no pré-frontal e desacendem áreas na questão da localização espacial. É como se elas se desconectassem, né? Não estou mais aqui, e se conectassem com áreas do cérebro que elas não se conectavam antes de orar. E essas áreas do cérebro do frontal ou do pré-frontal são áreas da espiritualidade, né? São áreas do nosso cérebro onde a gente faz conexões e tem ganhos fisiológicos com isso. E aí eles pegaram o pessoal que é ateu e chegaram para eles, vão fazer uma ressonância no estado basal. Aí chegaram para eles, ó, pensa no que você acha que seja Deus, seja lá no valor que você tenha, que seja Deus. Então uns pensaram na natureza, outros pensaram em boas ações, enfim. E fizeram uma ressonância funcional durante a oração, porque os ateus entendiam que seria o coração. E eles não tiveram nenhum tipo de mudança na ressonância. A ressonância deles, durante esse momento e antes desse momento, era absolutamente igual. Então, ou seja, mesmo que você tenha atitudes éticas ao longo do dia, tenha uma vida justa, uma vida correta, talvez existam outros benefícios, né, de você ter fé, talvez a gente ainda não consiga quantificar de uma forma totalitária, porque a gente ainda é literalmente ignorante em muitas coisas. Acho que o Jorge Benjor tem uma música, tem uma letra que diz assim, que se o malandro soubesse o quanto é bom ser malandro, ele seria honesto só de malandragem. Então, que o doutor falou, acho que é bom a gente ter um pouquinho de espiritualidade. Você é um pouquinho malandro, no bom sentido, no bom sentido. Por aí, por aí. Legal, gente. Então o papo tá bom, mas a gente está com uma greve total lá fora. Vamos sair um pouquinho mais cedo hoje para retomar a vida. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço muito a Fábio, a Fábio. Foi muito interessante a discussão de hoje. Quem não conseguiu, quem encontrou alguém, não conseguiu vir. O debate está no Facebook Live, está no Facebook do CRINORTE. Então, se você quiser assistir de novo, se você quiser passar para alguém, compartilhar, acesse a página do CRINORTE lá no Facebook. Tá bom, gente? Obrigada e até mais que vem.